infiéis. Geral tá balançando, os maloca fortalece. Ei, ó, elas enlouquecem quando Ian solta o pontinho do trompete. Vem gostosa, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Grande abraço, Mega Lanche, alô Gil. Alô, alô, Tatu, tamo junto, hein, pai. Bom só, Dragoso, tamo junto. Melhor ataque de Dragoso, Patrick Opções. Ei, ó, esse não esquece, geral tá balançando, os malocas fortalece. Ei, ó, elas enlouquecem quando a gente solta o pontinho do trompete. E aí, filhas, vem! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, bora baixinho, bora baixinho. Quer ver se vai aprender, viu? Alô, Mr. Galiza, essa é sucesso, viu, irmão? Vem, gostosa. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Que solinho de cara desse aí, ó. Eita, papai, as elas adoram no bico. Ficou uma canção. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vem com a ação, vem! Swing gostoso é esse, pai! Alô, Raidra Pintos! Gleitson Esquenta! Tamo junto, hein? Ação! O pretinho te quer!